Salve, nação americana! Meu nome é o Alisson Fernandes e esse é o Decadentes de número 161 no ar, para falar do empate de ontem no Clássico contra o Atlético, um 0-0, mas um 0-0 muito movimentado. Não é isso, Marcão? Direto aí da terra dos ETs. Boa noite, pessoal. Tô de volta. É, eu acho que o ânimo da galera mudou com esse empate. O pessoal estava desanimado e confabulando com os ETs aqui em Varginha, eles também têm a mesma impressão. É, e tivemos uma debandada hoje, né? Ninguém quis participar, Henrique, Jairo, Corneta. Chegou ao ponto da gente ter que chamar até o Thales para cobrir a vaga. É igual quando não joga. É igual quando não joga ali Messias, não joga Matheus, não tem nem Paulão, aí chama até o Lima. Então o Thales veio hoje participar com a gente. Boa noite, Thales. Muito obrigado pelos elogios aqui me cabem. Boa noite a todos. Bom, nós vamos ter muito tempo para falar do Luan, né? Vamos continuar então. Vamos sim, vamos falar do Luan. Hoje vai ser um programa para você, Thales, muito prazeroso. Você vai poder falar do Luan aqui quanto você quiser, mas vamos lá. Primeiramente, não preparei resumo, até porque o jogo foi 0-0, apesar de muito movimentado, mas acho que cabe mais a gente falar da postura como um todo da América, né? Foi uma partida em que o América já começou com uma escalação um pouco diferente do que o Adilson vinha fazendo. Adilson sempre escalando ali vários volantes, um time muito defensivo. E para essa partida ele surpreendeu, pelo menos a mim. Depois quero a opinião de vocês aí. Mas entrou com um time que já tinha uma cara melhor. Já parecia que ia enfrentar um pouco mais. Para mim, na escalação inicial ali, fez falta o He-Man, teria colocado ele no lugar do Magrão, até porque o Magrão não vem jogando bem, o Magrão teve aquele momento ali de umas duas, três partidas em que ele jogou muito e depois voltou ao seu normal, e fez falta para mim o He-Man, apesar do Luan ter feito muito bem aquele papel, tá? Thales com certeza vai falar disso, mas eu preferia que tivesse em campo o Luan e o He-Man. Acho que com o volume de jogo que tivemos ontem, o He-Man teria deixado o seu. Não é possível. Aquelas bolas que o Rui perdeu, o He-Man teria guardado. Mas o América eu gostei desde o início. Desde que a bola rolou, já com 2 minutos o América teve uma boa chance de gol. E continuou por ali. Lá aos 15 minutos tivemos outra boa chance e fomos levando o jogo assim. O jogo em algum momento ficou aberto, então não dá para dizer que o Atlético foi massacrado também. O Atlético teve suas boas chances, apesar da torcida atleticana ter saído na bronca, ter vaiado a equipe. E de fato, para mim, se somar os 90 minutos, o América foi sim bem superior, mas o Atlético não deixou de ter suas chances. Teve algumas chances muito claras. O Ricardo Oliveira perdeu o gol. Chance clara de gol, o Luan teve uma chance muito clara em que o João Ricardo saiu muito bem, conseguiu proteger, levou o Luan para o canto e aí o Luan ficou sem ângulo para chutar para o gol, dentre outras situações do Atlético ali. Então, em termos de chance, para mim, bem equilibrado lado a lado, a coisa não foi meio parelha. Em termos de volume de jogo, em termos de estar mais bem postado, o América foi superior. Foi mais ou menos por aí que vocês viram? Primeiro, Thales. Então, eu concordo contigo, mas eu não vi em momento algum o Atlético organizado para nos ameaçar. Não sei se é assim uma expressão legal de se dizer, mas eu vi que ele foi muito no abafa, muito na emoção da torcida. E o América eu vi diferente, eu vi um time muito organizado. Eu gostei do que vi. Concordo com você que eu achei que a escalação dessa vez, o Adilson, finalmente propôs o jogo, coisa que ele não estava fazendo. Alguém escreveu lá no grupo sobre a questão do Leandro Donizete, que eu também acho que o time sem ele ficou muito mais dinâmico, sem aquele negócio retrancado. Gostei muito do Aderlan, por incrível que pareça, achei ele e o Mateuzinho ali fizeram uma dupla muito legal. E o destaque para mim do jogo foi, por incrível que pareça, além do Luan, foi o Zé Ricardo, que estava numa pressão louca e acabou aguentando isso muito bem. Teve ali no finalzinho do jogo, quase que ele deu um vacilo. Eu falei, meu Deus, se isso der zebra, vai complicar bem a carreira do menino. Mas que não deu em nada e eu, no final das contas, o ponto foi bom. Saí com o gosto de que dava para ganhar dessa cachorrada, mas um ponto tá bom. Um ponto tá, pela circunstância, porque querendo ou não, a cachorrada era o sexto colocado, né? Faz uma campanha melhor do que a gente. Então, e o mando de campo também era deles. Então, se as circunstâncias fossem um pouco diferentes, se o América tivesse feito melhores jogos para trás, viesse uma condição melhor, esse ponto seria importantíssimo. Mas a gente estava no desespero. A gente precisa dos 3 pontos, a gente precisa ganhar de alguém. Acho que essa foi a quinto jogo que a gente não ganha, né? E alguém escreveu lá que parece que em 5 jogos a gente fez 1 gol. Então tá faltando o óbvio, o gol. Eu acho que esse ponto ele foi até mais importante, Thales, pro emocional, pro psicológico, moral, do que na tabela propriamente. Na tabela, tanto sim, que a gente caiu duas posições. Então, na tabela, esses empates já não estão resolvendo mais, porque a galera lá de baixo está ganhando. Mas para elevar a moral, e principalmente o empate como foi com a torcida do Atlético Baiano, com o Vitor sendo o melhor em campo, incontestável. Com a gente mandando no jogo. Com a lume toda, a gente mandando no jogo. Esse empate vai valer, principalmente para a próxima partida que temos, que é contra o Grêmio, mas um Grêmio provavelmente reserva. Então, hoje, no grupo lá do Devil, muita gente falando como obrigação. Gente já falando bem mais confiante para essa partida contra o Grêmio, e pode ter certeza que esse espírito também está lá no vestiário do América. Os jogadores retomam a confiança com isso. Então, acho que esse um ponto valeu demais para isso. Marcão, suas primeiras impressões aí, sua visão geral sobre a partida. Não, eu acho que você tocou no ponto que eu ia relatar agora. Além do ponto ganho, mas eu acho que mais que o ponto é o lado emocional, não só da equipe, de readquirir a confiança, como da própria torcida. Eu tenho conversado com americanos, e até pelo grupão nosso, e a gente percebeu um desânimo geral com a postura do América nos últimos jogos. Foi até eu que coloquei a questão dos 6 jogos que a gente jogou, a gente fez 1 gol, mas você? E vocês. Fui eu que coloquei. Então, assim, para um time que necessita ganhar, de jogar para frente, porque com 5 volantes a chance de fazer gol é mínima, a gente fez 1 gol só, então é muito pouco. O que criou um ânimo para a torcida do América, e pelo menos particularmente da minha pessoa, é que ontem o time mostrou postura. É o que a gente estava cobrando. A última vez que eu vi o América com postura foi contra o Vasco, que foi aquele jogo de 2-1 na Independência. Isso já faz um bom tempo. O América jogou diferente. Realmente a entrada do Mateuzinho me surpreendeu. Já sabia que o Magrão ia jogar. É o tipo do jogador que só se o cara tiver uma diarreia antes de entrar no jogo, de começar o jogo, porque o Adilson é apaixonado com o Magrão. Se ele tiver de diarreia, ele vai de fralda pro campo. Ele vai de fraldão, geriátrico, tem jeito. É mais ou menos isso. Então, assim, ontem o América, o que eu senti que o Mateuzinho cresceu, no início ele deu uma... Ele tava... Eu não sentia confiança no Mateuzinho no início do jogo. Dos 20 aos 25 minutos, parece que ele começou a crescer, começou a tabelar. E concordo com o Aderlan, foi uma grande surpresa. Eu que sou o maior crítico do Aderlan, ontem ele jogou bem. Outros jogadores se destacaram, eu não vou entrar no detalhe do detalhe, mas se você parar para pensar, quem jogou mal no América ontem? Tem 2 jogadores Magrão. Que jogaram mal. Então, Magrão, que já é fato, e a grande decepção da noite para mim foi o Rui. Porque o cara de criação do time do América, é o cara que chuta. O Rui não está acertando um chute, não foi ontem, não. Vários jogos que ele não cria perigo de gol, que era uma grande arma que ele tem. Então, se o Rui, para mim, foi a grande decepção. O Magrão não é a decepção. O Magrão é essa rotina dele, é fraco sempre. Agora, a Aderlan me surpreendeu, a zaga segura. O João Ricardo fez aquela defesaça, mas quase que ele entregou uma no pé do Ricardo Oliveira. É o tipo de lance que o goleiro do porte do João Ricardo, ele não pode vacilar. E o Luan, cara, assim, o Luan é sensacional. Assim, a gente critica muito o Luan, mas você viu que ele não jogou só centralizado, ele caiu muito pelas laterais. Jogou muito bem o Luan. E é aquilo que a gente tinha conversado antes de começar o programa. Será que com o Rafael Moura centralizado, as chances que foram criadas, pelo menos uma não ia gerar o gol? É, até eu acho que ontem umas três chances ali, se ao invés de cair no pé do Rui, se caísse no pé do Rafael Moura, ontem ele guardaria. Porque foram lances bem para centroavante, assim. Mas é impressionante, quando ele tá em campo também, não sei se é questão de posicionamento dele, não sei o que é, mas essas chances não aparecem. Então, é complicado. Vamos falar individualmente algumas peças, e eu vou começar por quem, para mim, também chamou mais atenção ontem, que é, de fato, o Luan. Vou deixar o Thales falar mais sobre ele, mas o Luan ontem, como referência, ele fez o papel que tinha que ser feito lá dentro, ele protegeu a bola muito bem em algumas ocasiões, lembrando que ele estava jogando contra Leonardo Silva e Maidana, dois caras muito grandes e muito experientes também, o Leonardo Silva é muito experiente e o Maidana é um bom zagueiro também, e ele, Luan, fez a proteção, ele, Luan, estava disponível para finalizar, até não teve muito volume de jogo de finalização, mas ele estava ali, ele estava bem posicionado naquelas bolas, e ele caiu pelas pontas com muita facilidade. Alguém brincou no grupo que o que ele tinha de estoque de drible ele gastou ontem. Teve uma hora que ele deu uma entortada no Leonardo Silva e partiu em velocidade, fez uma jogadaça. Então, para mim, a boa surpresa de ontem foi o Luan justamente ali de referência. Eu lembro que no ano passado teve uma vez que eu sugeri do Luan jogar de centroavante, na ausência, acho que do Bio, na época. E esse ano teve um torcedor que participou, acho que torcedor do São Paulo, se eu não estou enganado, que lembrou que o Luan, lá na época de São Caetano, é muito centroavante. Parece que quando ele surgiu no futebol também, ele já jogou de centroavante. Achei que foi muito bem ontem. Thales, você que não esconde a sua paixão pelo Luan, não, até, não até você ficou surpreso com a atuação dele ontem, ou você já esperava isso? De verdade, sem sacanagem. Não, eu esperava pelos jogos que ele faz em clássico. Os jogos pelo menos os que eu vi esse ano contra os times aqui da capital, o Luan sempre mostrou um a mais do que ele mostra em jogos comuns. Eu acho que ele gosta desse tipo de jogo. Queria que ele jogasse o que ele jogou ontem em todos os jogos. Hoje, na hora que eu estava indo embora, escutando o programa da Itatiaia, que eu não sei o nome dele, que é o das 6 horas, o apresentador elogiou muito o Luan e fez até uma comparação com o Ricardo Oliveira, que é um centroavante. Falou que o Luan foi muito mais importante para o América como centroavante do que o centroavante do Atlético foi para o Atlético. Assim, ele tem um negócio com o Leonardo Silva que é um trem impressionante. Os dois não se bicam de forma alguma. Eles se provocam o tempo inteiro. Quem está vendo, quando o Atlético está no ataque, os dois ficam lá atrás, você vê que eles ficam se cutucando um ao outro. Eles não se bicam, não tem coré-coré. E eu acho que isso é muito importante para um tipo de jogo igual esse. Quando você deixa o defensor tenso, tanto que, sei lá, com 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, não me recordo, o Leonardo Silva apelou. Deu no Luan, depois que já tinha cometido a falta, foi lá e deu um rapa no Luan. Que se fosse um juiz mais rigoroso, teria até o expulsado o Leonardo Silva. Na verdade, assim, por mim, o Leonardo Silva teria tomado um cartão bem antes. Ele fez uma sequência. Ele fez uma sequência ali de umas 5, 6 faltas no primeiro tempo. Óbvio que não só no Luan, revezando faltas, mas tinha que ter sido advertido. Acho também que concordo com vocês que a questão de se tivesse entrado um centroavante e o Luan pelas beiradas, talvez tivesse o Luan tivesse aberto mais o jogo e teria mais chances até para o centroavante. Apesar do que o Luan segurou muito os defensores, e isso proporcionou que a turma que viesse de trás tivesse mais espaço. Não aproveitaram. E concordo mais com o Marcão com relação ao Rui. O Rui é o nosso craque, né? É o cara que tem o dom no pé, é o cara que sabe colocar uma bola. E perder os gols que ele perdeu, não se pode perder. O Luan pode perder uns gols daquele, porque é um cara que chega na frente e chuta. Ele chuta a bola, chuta o jogador, chuta a torcida, chuta qualquer coisa. O Rui não. O Rui é o nosso craque. É o cara que sabe chutar a bola, é o cara que sabe colocar a bola. É isso. O Rui, eu cheguei a falar aqui em alguns programas para trás. O Rui, desde a Série B do ano passado, quando ele machucava, e ele machuca até bastante, ele não voltava bem. E ele passava ali uns 3, 4, 5 jogos arrastando. 3, 4, 5 jogos, a gente pensar, o Rui esqueceu o futebol dele. Depois ele ia engrenando. O Rui é um cara que fisicamente, ele tá longe de ser uma potência. Ele é um cara que ele sobressai pela parte técnica. A parte física dele é sofrível. Não tem muita velocidade, tem um corpo, é meio gordinho, meio patolinha, então não sobressai pela parte física. No futebol a gente fala é o socadinho. Eu acho que ele tá passando esse período, Thales. Eu acho que ele tá nesses 3, 4 jogos aí que ele leva para voltar de uma contusão e começar a render um pouquinho mais. Espero que ele volte rápido. Até porque o Lincoln que trouxemos lá do Grêmio, no jogo em que jogou, não jogou bem e não deve estar treinando bem porque não teve mais chance com o Adilson. Então a gente depende muito do Rui e a gente depende muito do Rui bem. Antes de se contundir, ele estava jogando bem. Para chamar aqui o Marcão para a nossa conversa, eu vou pedir sua opinião, Marcão. Você já falou bastante aí do Luan, então vou pedir sua opinião sobre outra situação. O Thales até chegou a comentar aqui que a questão da ausência do Leandro Donizete, fui até eu que falei, Thales, porque eu tenho defendido essa opinião aqui. Para mim, o Leandro Donizete tem sido um dos problemas do América. Nesses últimos 5 jogos, que foram 5 jogos em que jogamos muito mal, para mim, parte desse problema é o Leandro Donizete. Eu defendo aqui que ele, por ter a história que tem no futebol brasileiro, o cara acaba sendo poupado um pouco mais pela mídia, até pelo torcedor. Então, um desempenho ruim de um cara como Leandro Donizete, ele é muito mais compensado do que o desempenho ruim de um Aderlan, por exemplo. E eu acho que tá nisso aí. Leandro Donizete, nos últimos 5, 6 ou até mais jogos, não tem rendido o suficiente para mim, nem para se garantir como titular do América. E eu disse antes do jogo que o nosso meio-campo, eu até acreditei que ia ser Juninho e Davi, foi surpresa para mim ele ter escalado Juninho e Zé Ricardo, mas que teríamos um meio-campo mais agressivo na marcação, um meio-campo mais participativo e fisicamente melhor. O que está pegando para o Leandro Donizete, para mim, é a parte física. Então eu quero a sua opinião sobre isso, Marcão. Você acha que o Leandro Donizete fez alguma falta no jogo de ontem? E se você voltaria com ele ou manteria essa dupla de volantes que jogou ontem? Na verdade, eu acho que a grande maioria da torcida do América, e eu me incluo, nunca fui um fã do Leandro Donizete, nem na época do Atlético. É um cara que tinha um perfil de butineiro, né? Sempre estava sendo expulso, mas era um cara que demonstrava raça. Quando ele veio para o América, a gente ficou até meio desconfiado de que forma ele se enquadraria no time, porque ele estava um longo período parado no Santos. Ele entrou bem no time. Eu acho que a gente precisava, o time do América precisava de um cara mais rodado, com esse espírito de guerreiro, né, o famoso general e tal. Mas eu confesso que com a entrada, eu achei que o Juninho ontem fez uma partida praticamente brilhante. Eu acho que o Juninho e o Zé Ricardo ontem deram uma velocidade e jogaram para frente, coisa que com o Leandro Donizete o América não estava jogando. O Leandro Donizete estava muito pegando aquela bola ou voltando para trás e em alguns momentos colocando a defesa do América em risco. Então, assim, eu não senti falta nenhuma do Leandro Donizete. Era um cara que eu falei, puxa, a gente precisava de um cara, ex-jogador do Atlético, para a gente ter um cara que peitasse junto com o Luan, o time do Atlético. Eu não senti falta nenhuma. E na atual conjuntura, na necessidade que a gente precisa de ter um time mais para frente, mais rápido, a transição do meio de campo para o ataque tem que ser mais rápida, nem Leandro Donizete, nem Davi tem esse perfil. Então, assim, é o Zé Ricardo e o Juninho, que os dois fizeram a partida, assim, não vou dar nota 10, porque a gente não ganhou o jogo. Se tivesse ganhado, era nota 10. Então, na minha opinião, Leandro Donizete tem que encarar um banquinho agora, com toda a classe, fica no banco, porque realmente ele não tem espaço agora, não. Eu concordo com você. Não senti falta nenhuma dele. Sim. Outra atuação individual aqui que eu acho que merece muito destaque é a do João Ricardo. Vamos explorar um pouquinho mais essa atuação do João Ricardo. Thales, você que estava lá, Qual foi a sua impressão sobre o jogo do João Ricardo ontem? O que você achou da atuação dele? Seguro, seguro. É, ela foi, por incrível que pareça, ela foi ofuscada pelo que o goleiro do Atlético fez, né? O goleiro do Atlético chamou mais atenção. O João Ricardo fez uma defesa ali no final do jogo que tira qualquer dúvida sobre o profissionalismo dele, sobre esse negócio de contrato vencendo, não sei o quê, vai para Santos, vai para não sei quem, vai não sei quem. Aquela defesa ali, aquele reflexo, aquela velocidade, aquela importância daquele momento do jogo, tira para mim qualquer responsabilidade do João Ricardo. Para mim é um goleiraço. E fez uma baita partida. Errou, mas muito pouco perto do que ele fez. A segurança que ele passa para o time é diferente. Eu acho o seguinte, depois, desculpe te interromper, Alisson, eu acho que no jogo contra o Atlético Paranaense, o João Ricardo foi muito questionado, depois dos 4-0. E ele falhou, naquela, né? Que ele falhou. E essa questão de contrato, se vai sair do América e tudo, a gente já começa a ficar com o pé atrás. Como é que esse cara vai entrar no jogo? E tava machucado, a semana toda ficou, acho que terça e quinta ele foi poupado. Então a gente ficou assim, será que ele vai jogar bem, não vai? Ele fez aquela defesa no final do jogo, é coisa de... Não é qualquer goleiro que faz isso. É, eu citei a falha dele, que ele não costuma cometer, foi aquele lance que ele rebateu e caiu no pé do Ricardo Oliveira. Foi a única situação, mas se mostrou seguro ao longo do jogo. Então, assim, é o tipo de goleiro certo para a Série A, para o América, entendeu? A gente precisa se preocupar com o goleiro, tendo o João Ricardo no gol. É um cara muito seguro. Uma goleira é aquela coisa. Eu fui goleira muitos anos atrás. Por mais que você tenha uma sequência boa de jogos, seja um cara regular, se numa partida você leva dois, o pessoal já começa a ficar, putz, o cara tá numa fase ruim, o que que tá acontecendo? Será que ele tá querendo sair do time? É complicado. Vida de goleiro não é fácil, não. Na verdade, Marcão, até completando aí, se esse lance que você citou aí do João Ricardo, se o Ricardo Oliveira faz o gol, a gente estaria crucificando o João Ricardo hoje. Com certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Sim. A vida de goleiro não é fácil. Apesar de que eu achei que depois que ele falhou, ele realmente falha, era uma bola que dava para pegar em definitivo, mas ele dá até uma fechada de ângulo boa depois da falha e ele até atrapalha o Ricardo Oliveira, e talvez por isso o Ricardo Oliveira não conseguiu fazer o gol. Mas eu achei que ele foi muito bem, muito bem. Teve uma bola que ele pegou de um chute, não sei se foi o Luan. Foi do Tomás Andrade. Tomás Andrade. Defesaça. E da mesma forma, vamos reconhecer, o Thales já falou aí, o Vitor também fez uma partidaça e não é mais esse goleiro todo. E aí, fechou o gol contra a gente. Fechou o gol. Outro detalhe sobre ontem também, sobre esse lance do chute da defesaça, a gente não podia tomar outro gol de Tomás Andrade, né, bicho? A gente não merece isso. Vocês se lembram que o Tomás Andrade foi oferecido de graça para o América? Sim. Acho que é por isso que ele joga só contra a gente. Não é o caso da lei do ex, não, mas é a lei do quase ex. Cara nojento. Contra o América, o primeiro jogo que ele entrou no segundo tempo foi no Campeonato Mineiro, se não me engano. O cara arrebentou com o jogo. Todo jogo contra o América, ele tem que... Ele joga bem. Ranço. Ele joga bem. Sim. Ele joga bem contra o América. Sim. Agora, Wallace, posso fazer só... Você está falando de individuais, participações individuais do jogo. Um cara que eu também tenho sido crítico, mas que ontem fez uma partidaça. Carlinhos, cara, na lateral esquerda. Eu acho que teve um lance que ele puxou um contra-ataque. Foi o lance que o Rui perdeu cara a cara com o Vitor. O lance de origem foi com o Carlinhos. Ele veio puxando da defesa, o meio de campo, tocou pro Rui. Era só fazer, vai, Rui, faz o gol. E curioso, depois que o Giovani entrou do lugar do Magrão, no segundo tempo, o Giovani, muitas pessoas falaram, não ouvi nem falar no nome do Giovani. Eu achei que o Giovani teve uma função tática, porque ele ficou um pouco mais recuado, ele não jogou muito como meia e deixou o Carlinhos solto. Então, a válvula de escape do lado esquerdo, de velocidade do ataque do América, foi o Carlinhos. Jogou muito bem, na minha opinião. O Carlinhos é rápido, né? O Carlinhos não compromete tanto defensivamente e ofensivamente ele aparece muito, ele chega muito para finalizar. Ontem teve uma bola que eu achei até curioso, se não me engano era o Luan que saiu para a ponta esquerda para fazer uma jogada, fez uma boa jogada e conseguiu abrir um clarão para cruzar na área. E aí, tubiada na hora de cruzar, mas mesmo assim ele cruzou. Na hora que ele cruzou, nós tínhamos na área dois jogadores, Carlinhos e Mateuzinho. Aí você imagina. contra Leandro, Donizete e Maidana. Então, assim, deu até dó. Mas o Caesse ali, para finalizar, só para registrar aqui, tá ao vivo aqui agora, Ceará e Botafogo. Ceará acaba de perder um pênalti. Isso é bom pra gente, porque senão já teria com placar aberto aí. Quero falar de Messias, mas aí do Messias eu quero abrir uma discussão maior com vocês. Não quero falar só sobre o jogo, não. Messias ontem completou 100 jogos com a camisa do América. Eu queria que a gente aproveitasse essa data especial, essa comemoração do Messias, para fazer um apanhadão, para falar do processo de evolução do Messias, desde quando estreou até agora. O que vocês veem da carreira do Messias até aqui? Acham que ao fim desse ano, provavelmente ele já sai, ou o Messias ainda tem lenha para queimar aqui no América? Primeiro você, Marcão. Eu adoraria que ele ficasse na virada do ano, com a América na Série A ano que vem, mas a gente sabe como é que funciona futebol, é negócio, é business. Então o Messias é um cara novo, tem um futuro ainda brilhante. Eu acho que você está falando do passado recente do Messias, era um jogador que era estabanado, ele tinha uma sequência de cãibras, não sei se vocês lembram disso, era um tal de cãibra, não conseguia terminar o jogo, era até preocupante, um cara novo daquele jeito, ele não conseguia ter uma sequência de jogos terminando bem. Às vezes ele nem terminava. Então, assim, é aquilo que a gente tem conversado. Quando ele jogou com o Rafael Lima na série B, e quando você joga com um cara que tem uma bagagem longa no futebol, que sabe os caminhos mais curtos do campo, aonde ir, aonde ficar, eu acho que o Messias cresceu, teve uma evolução assombrosa com o Rafael Lima e com o Matheus Ferraz, que no início era preocupante mais pelo Matheus Ferraz do que pelo Messias. Mas o Adilson Batista, é aquilo que eu já falei no programa aqui umas 3 ou 4 vezes, o Adilson foi um grande zagueiro, foi campeão pelo Grêmio, jogou aí pelos dois times aí de Belo Horizonte, então ele tem uma visão diferente de futebol. Eu acho que com o Adilson, o Messias cresceu assim, muito. A crítica que a gente sempre fazia das bolas altas, eu não vejo o Messias tão estabanado como ele era no passado recente em bolas altas. Eu acho que já é o dedo do Adilson, mostrando o que fazer. Então, assim, é uma realidade. O Adilson fez, inclusive, o futebol do Matheus Ferraz crescer demais também. Exatamente. Então, assim, é óbvio que o Adilson montou um sistema defensivo. Quando eu digo isso, incluindo os volantes, que isso ajuda para você que é zagueiro. Se você tem uma linha na frente protegendo, é lógico que facilita o seu trabalho. Mas, todas as vezes, ou na grande maioria das vezes, que o Messias necessita do futebol dele, que ele é exigido, ele se sai muito bem. E esse lado que parecia que ele era estabanado de bola alta, eu já vejo um progresso. Agora, não é craque ainda, ele tem muito para evoluir, ele tem muito para crescer, é um cara novo. Mas, infelizmente, eu acho pouco provável que ele continue no América, caso o América, mesmo que se fique na Série A ano que vem, que vai ficar, eu acho pouco provável que ele fique, porque ele fez um grande campeonato brasileiro. Fez um grande campeonato brasileiro. Sim. Pode falar, Thales. Não, eu, sendo sincero, eu achei que ele iria embora no final do ano passado. Eu não achei nem que ele fosse ficar para esse ano, pela Série B que ele fez. Até porque no final do ano passado, tem que lembrar isso, e aí é algo que eu sempre elogio a diretoria por isso, no final do ano passado ele ficou sem contrato, né, Thales? Então, na verdade, acho que ele ficava sem contrato no meio desse ano, mas ele já poderia assinar com algum time. Então ficou totalmente vulnerável a situação dele. Qualquer time grande que chegasse aqui poderia levá-lo de graça. E o América conseguiu renovar, e não renovou só por um ano, não. Renovou por 3 ou 4, se eu não estou enganado. A renovação do Messias, na época eu cheguei a falar isso, é como se fosse uma contratação, uma baita contratação pra gente, porque ele já estava livre no mercado, a gente foi lá e capturou de volta. Ah, e ontem, desculpa interromper novamente, uma característica que eu não conhecia do Messias, ele roubou uma bola da defesa, você viu, ele puxou um contra-ataque, foi numa velocidade. E a gente não viu o Messias fazendo isso antigamente. Ele arrancou driblando. Exatamente. Depois dá uma pesquisada no Adilson Batista, mesmo com aquela perna meio toda destruída dele, se ele não fazia isso nos times que ele jogava. Ele fazia. Então, eu tenho certeza que tem o dedo do Adilson Batista nessa evolução do Messias. É um cara que joga sério, ele não inventa. Isso que eu, assim, eu gosto de jogador, assim, na hora que tiver que dar um bico, dá um bico. Não é aquele cara que vai ficar, vê o atacante, ele dá um driblezinho, correndo risco de levar o gol. O Messias joga sério. E zagueiro tem que jogar sério, não tem que inventar. Então acho que Messias seria uma vitória a gente ter ele pro ano que vem na Série A. É, eu queria registrar aqui, já que a gente tá falando individualmente, queria registrar o Magrão também. E aí quero falar sobre ele, Magrão. Muito discreto, provavelmente vamos citar o nome dele aqui na hora da votação de Colatina, a galera já votou bastante nele. Tem ali a sua função tática, e o Adilson realmente é muito apaixonado com ele, então alguma qualidade nele o Adilson vê, mas nos últimos jogos, e na verdade eu acho que ele funcionou no América por uns 2-3 jogos, não mais que isso, e já voltou o seu normal, e de fato... A falta de qualidade técnica do Magrão pesa muito numa Série A. Ontem eu estava pensando nisso, o Magrão, ele era o nosso reserva, assim, na Série B, ele era um reserva que a gente pouco contava com ele. E hoje nós estamos na Série A, ele é um titular absoluto, e o futebol dele não evoluiu nada de lá para cá. Então, não dá muito para entender. E ontem ele deu uma recuada de bola pro João Ricardo, que foi um negócio, nossa, assim, de quem tá totalmente desligado da partida, de quem não consegue a explosão, o nível de um jogo de Série A é completamente diferente, e que se você tocar uma bola devagar daquele jeito, um jogador de Série A ele vai chegar, um centroavante atento ele vai chegar naquela bola, e o João Ricardo é que salvou ele. Porque no replay deu para perceber que a bola realmente foi muito mal recuada, o atacante do Atlético teve chance de chegar antes, e o João Ricardo foi muito esperto e se lançou o pé na bola do jeito que dava, e salvou a pele do Magrão. E depois dessa teve uma outra jogada em que ele, não sei se ele tocou, foi pro João ou para algum dos zagueiros, que novamente deu um frio na espinha. Então, Magrão... É uma invenção do Adilson, todo treinador tem seus protegidos, o Magrão fatalmente é o do Adilson, mas isso já nos prejudicou e eu gostaria muito que o Adilson revisse isso aí, ainda está em tempo. Então, falado aí do Magrão, vou partir aqui para outros temas. Eu quero falar do Adilson, porque eu achei que ontem, além dele escalar bem, achei que ele substituiu muito bem. Substituiu no momento certo, a gente estava num 0-0 e ele não fez substituições ontem, pelo menos ao meu ver, pensando em manter 0-0. Ele soube ler que a partida estava boa para a gente e ele continuou com. Ele fez substituições para manter o nível de jogo e continuar buscando a vitória. Ontem eu fiquei muito satisfeito com a postura do Adilson e ontem eu pensei, bicho. Muitas partidas em que ele recua, provavelmente é porque ele não sente essa confiança de vencer. E ontem, como ele sentiu e como de fato o time estava passando essa confiança, ele fez substituições mantendo ali a ofensividade. O que vocês acharam das substituições dele? Uai, eu acho que ele demorou para tirar o Rui. A substituição no intervalo dele foi sensacional. Na verdade, a gente nem tem entrado com o Magrão, né? Mas ele conseguiu corrigir o erro a tempo, ele conseguiu corrigir isso cedo. E geralmente treinador de quando tem o seu jogador de preferência, que é o caso do Magrão com o Adilson, só o substitui no final do jogo e olha lá. E ele teve essa humildade de reconhecer que o Magrão não estava legal e fez uma substituição muito legal. O Robinho, eu sei que as pessoas agradam muito do Robinho, mas eu não, eu vejo ele assim, um Ailon que nem gol tá fazendo. Não é muito minha praia, não. Mas foi uma tentativa de mudar. E concordo com vocês que em situações análogas, talvez ele teria tirado e colocado um volante, um zagueiro, e não um cara de frente. Isso eu agradei, da postura dele. E espero que ele tenha essa postura nos próximos jogos, que a gente precisa vencer. Eu também concordo que as mudanças que ele fez foram pertinentes e manteve a postura do América, que era jogar para frente. A gente estava falando do Magrão, eu acho que o Giovani, com essa recuperação do Giovani, porque o Adilson gosta dele, o Giovani vai colocar o Magrão no banco. Isso, na minha cabeça, isso vai acontecer. O Robinho é aquele jogador que que tem que colocar é no segundo tempo mesmo. Eu não percebi até hoje, nas vezes, poucas vezes que ele começou jogando, ele não é um jogador para 90 minutos, 45 minutos, né? É colocar ele 20 minutos, 25 minutos. É um jogador que ele entra com uma explosão grande, mas ele tinha uma fama no Fluminense, se não me engano, que era um cara mais lento, devagar, descompromissado. Então eu percebo que ele tem que colocar nesses momentos assim, mais finais do jogo. O que eu acho em relação à entrada do Ailon, pô, gosto do Ailon, tá voltando, mas ontem não era o jogo para o Ailon voltar. Diante das circunstâncias, das jogadas que aconteceram ontem, era para o centroavante ser o Rafael Moura. Então, se fosse para colocar um cara na frente, seria o Rafael Moura, não o Ailon, que está há meses sem jogar. Beleza, a postura foi legal, as mudanças em termos de postura foram positivas, mas eu acho que o jogador para entrar não era o Ailon, era o Rimé. Foi aquilo que eu conversei antes com você, o Alisson. No número do jogo ontem, o América, em 13 situações de gol, 9 foram dentro da área. Não é possível que dentro dessas 9 jogadas dentro da área, opções de gol, o Rimé não ia guardar uma, entendeu? Mas as substituições em termos de postura de jogo, eu achei positivas. Sim, eu também gostei das atitudes dele. Vamos, para dar uma passada de régua aqui no jogo, para a gente falar depois de umas coisas mais amplas, eu queria falar um pouquinho também do Atlético, porque eu achei que o Atlético, ontem a gente teve um volume bom, a gente conseguiu várias situações de gol, coisas que a gente não estava conseguindo, acabamos pecando na finalização. Mas eu tive a impressão no jogo de ontem também que o Atlético facilitou muito a nossa vida nisso aí. O Atlético tem uma equipe, pelo menos no jogo de ontem, não acompanha todos os jogos, mas que a marcação ali na intermediária deles, a marcação no nosso último terço de campo, muito frouxa e deu muita liberdade para os nossos jogadores trocarem passe ali, conseguirem criar essas jogadas, inclusive pelo meio. A América teve muita jogada pelo meio da área do Atlético. Então, não é desmerecendo a nossa boa atuação, mas é para a gente ficar um pouco pé atrás também, porque nas vezes em que enfrentamos aqui equipes que morderam mais, eu me lembro elas marcando muito em cima da gente, a gente teve muita dificuldade, o próprio Corinthians também, a gente teve muita dificuldade. E o Atlético ontem, a impressão que eu tive, facilitou bastante a nossa vida. E a gente, por isso, teve um volume muito grande, mas pé atrás. Vamos ver se a gente mantém isso com equipes que venham marcando mais forte, porque ontem o Atlético marcou com o freio de mão puxado. Outra situação que eu quero registrar aqui também, vocês querem falar sobre isso? Eu acho que o Atlético não esperava o que o América apresentou. Eu acho que o América assustou também. O Atlético. Eu concordo, sim, eu tenho isso comigo. Eu provavelmente, acho que o provavelmente eles esperavam. Provavelmente eles esperavam aquela postura muito retraída, com muitos volantes e tal. E quando viram que o América não foi para o jogo ontem assim, foram surpreendidos realmente. Tanto que no programa das 6 horas da Itatiaia, o comentarista falou uma coisa que eu discordei totalmente. Ele falou que o técnico do Atlético não observou o estilo de jogo do América. Pelo contrário, eu acho até que ele observou. E o América foi com uma postura totalmente diferente do que, sim, ele vinha propondo nos últimos jogos. Eu acho que o técnico do Atlético demorou, foi a mudar no jogo pensando nisso, Thales. Porque talvez o comentarista da Itatiaia tenha falado o seguinte, que ele demorou a observar durante o jogo, que não era aquele América que ele estava prevendo. Não, pelo que eu entendi, ele falou de observar do que o América estava jogando no campeonato. De estudar o América antes, né? Sim. Detalhe, o América surpreendeu, ele não esperava essa postura do América. Tanto que ele voltou com o Adilson, com um volante que é pegador, só que ele fazia séculos que não jogava. Fazia um bom tempo que, sim, ele não jogava como titular. E o Elias não é um cara com perfil de marcação. Então eu senti o seguinte, o cara deve ter pensado, assim, o técnico do Atlético, o América vai vir atrás, mesmo que não venha com aquela pancada de volantes, que ele já sabia que o Wesley e o Donizete não iam jogar, vai jogar atrás, eu vou colocar o Adilson aqui que tá sem ritmo, não vai fazer diferença mesmo, porque eles não vão vir atacar. E deixa o Elias solto também para chegar no ataque. Só que a história foi diferente. Até vamos combinar, até... né, gente? Vamos combinar o seguinte, nessa aí não dá nem para botar a culpa no treinador do Atlético, não, porque nós aqui, americanos, que assistimos todos os jogos da América, que fazemos um programa sobre a América, nós fomos surpreendidos. Vamos ser sinceros, a gente não esperava que a América fosse ter essa postura nesse jogo, então o treinador do Atlético, com certeza, também. Ontem, eu fui para o jogo, eu saí aqui da minha casa, era 6 horas da tarde. Eu saí não querendo sair. Eu saí porque eu falei assim, se eu ficar em casa vai ser pior, então deixa eu ir lá ver, que lá eu sofro, mas eu sofro lá. Duas vezes. Pode perguntar para minha esposa, eu falei, eu não tô querendo ir, mas eu tenho que ir porque ficar aqui vai ser pior. Agora só comentando um pouquinho que vocês falaram aí, vocês citaram um nome que me preocupa, o Wesley, ele vai voltar, né? Sim. Ele vai voltar. Mas aqui, o Adilson tem que colocar ele no banco também, viu, Thales? O Adilson, a paixão que ele tem pelo Wesley é bem menor do que a paixão que ele tem pelo Magrão. Concordo, também concordo. Tomara. Eu acho que o Magrão pode colocar um ou dois jogos, ele já perde a titularidade pro Giovani. É questão do Giovani pegar ritmo de jogo. Porque o Adilson gosta muito do futebol do Giovani. E eu particularmente gosto muito também. O Giovani é um cara que, apesar de não ser rápido, mas ele finaliza bem. Ele chega bem no ataque. O Magrão jogou duas partidas que ele fez gol. O resto manteve o nível Magrão, que é lixo. Entendeu? Sim. Então não acredito que o Adilson vai manter o Magrão, até pelo rendimento dele nos últimos jogos, tendo o Giovani voltando de uma contusão. Eu não acredito que ele vai manter o Magrão, não. Agora, o Adilson, quero reconhecer aqui que ele, para mim, o único ponto em que ele tem insistência, e uma insistência injustificável, é o próprio Magrão. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, dos volantes, o Zé Ricardo foi enviado para o time de aspirantes há pouco tempo. E ali eu cheguei a pensar que era o fim dele esse ano na América, que ele não voltaria mais para o time de cima. Não só voltou, como está sendo colocado no time titular, mesmo tendo, por exemplo, o Davi, que também é um jogador que parece que o Adilson gosta. Então o Zé Ricardo está tendo outras boas chances aí. O Zé Ricardo já foi titular também, tendo o Wesley à disposição. Ontem não tinha, mas em outras ocasiões o Zé Ricardo já tomou posição do Wesley. Então eu vejo o Adilson... Me parece que ele realmente está botando em prática aquela história de que joga quem está treinando melhor. A exceção disso, para mim, Magrão. Ou se não, o Magrão está voando só nos treinamentos, porque nas partidas ele fica devendo. Deixa eu dar um pitaco aqui sobre o que aconteceu ontem, sobre a questão de volantes, sobre essa questão de treinar em separado e ser da base. Eu senti falta, eu acho que ontem era jogo para o Christian, não para o Zé Ricardo. O Christian tem um negócio que a gente ontem sentiu falta. Um chute forte de fora. Sim. O Christian, aquele Christian que a gente viu encantar em algumas partidas, ele tem feito falta não só na partida de ontem, né? Porque o estilo dele nos ajudaria bastante, sendo esse cara surpresa. Mas não tem, o Adilson não tem colocado. Me parece que com o Adilson ele não vai ter chance esse ano mais não, viu? Eu acho muito difícil. E aí é ver pro ano que vem como fica. Eu acho um desperdício. O Jairo, que eu acho que sempre diz que o Christian nunca fez uma partida ruim, e é verdade. O Christian nunca fez uma partida abaixo de médio no América. Sempre de médio para bom. E algumas ele foi muito bem. Então não dá muito para entender. Mas vamos tentar acreditar que os caras que acompanham o treinamento dia a dia, que eles sabem o que estão fazendo, né? Espera-se isso. Vamos falar aqui de uma forma, pegando mais o campeonato, deixando o jogo um pouco de lado e falando sobre o campeonato em si. O Adilson ontem deu uma entrevista pós-jogo com uma frase bem significativa. O Adilson falou, abre aspas para ele, tenho convicção de que não vamos cair, fecha aspas. Vocês estão com essa convicção nesse momento também, Thales? Eu acho que assim, o momento que ele falou isso, depois de um jogo como foi ontem, foi primordial. Um momento que a gente vinha de uma baixa, onde já tinha pessoas na torcida que já não estavam muito satisfeitas com o que o Adilson vem fazendo, eu sou um deles. e ele jogou confiança pra gente, pro grupo dele e pra torcida. É óbvio que tem, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom é essa motivação que a gente precisa, a gente, sei lá, a gente precisa de 4 vitórias ou 12 pontos, não mais do que isso. É, e tem seu lado ruim, porque incentivando eu tenho medo de o Alisson, o Jairo, o Cornetas, tudo voltar pro campo, e aí a gente vai perder. Tinha que ter uma alfinetada, né? Ô, Marcão, o que você achou? Você tá com o Adilson, você tem essa convicção de que a gente não cai? É, o que que esse jogo de ontem fez mudar aí o seu ânimo do campeonato? Não, o que eu achei legal do Adilson é o seguinte, porque toda vez que ele era questionado sobre o objetivo do América, sempre quando ele ia falar do América, ele disse, não, estamos em busca do nosso objetivo. Ontem ele já chegou e deixou claro, nós não vamos cair. O discurso mudou. Ele não está buscando objetivo, ele já deu certeza que o objetivo vai ser cumprido. Então isso passa uma confiança para o grupo e para a torcida que eu acho que estava faltando. Assim, eu sou torcedor, sou otimista, acompanho, adoro futebol, tenho acompanhado os jogos de futebol, e a gente tem que ver a questão de desempenho dos times que estão acima e que estão abaixo da gente. É, no início, quando eu entrei no Decadentes, a gente tinha uma análise de 4 ou 5 que iam disputar o título. A gente vê que hoje tem 3 disputando o título. Libertadores tem mais 4. A faixa da Sul-Americana a gente já sabe quem que vai ser, e o nosso campeonato, e aquele campeonato realmente é 15º, 16º, aquela briga ferrenha. Eu não vejo Vitória praticando um futebol exemplar, não vejo o Chapecoense jogando com um time organizado, não vejo o Sport com vontade de ficar na Série A, não vejo, Paraná já caiu, o Vasco, é aquela questão do Vasco, acho que é aquele espírito do Max Rodrigo, acho que é Max Lopes, que é um cara que é o único cara que Max joga, Lopes. Que joga no Vasco, e o Pikachu, o resto é um time de mediano para fraco. O nosso time é um time muito mais organizado que esses times todos que eu citei anteriormente. Mas não adianta a gente ter aquela postura muito defensiva. Um time que chuta pouco, ou chutava pouco a gol até o jogo de ontem, e fazendo um gol em 6 jogos, dá um certo desânimo na gente. Se a gente precisa ganhar 4 jogos, mas ganhar 4 jogos sem fazer gol, isso, eu nunca vi isso no futebol. Só por WO. Então, assim, o jogo de ontem dá um fôlego, dá um gás para nós da torcida, que se mantiver essa postura ao longo dos próximos 9 jogos, eu não vejo como cair para a Série B. Agora, sim, se mantiver aquela postura defensiva, 5 volantes, tomando pressão o tempo todo, e toma pressão, e toma pressão, toma pressão, aí leva o gol, aí substitui, tira 2 ou 3 volantes, coloca atacante, é muito mais difícil você correr atrás do placar. Então, assim, se você tem você vai jogar com um time que sabe que ele vai te agredir, opa, eu vou ter os meus recursos defensivos, vou segurar a onda. Se eu vou jogar com um time que eu sei que ele vai jogar todo atrás, eu vou atacar. Então, assim, o jogo de ontem deu um fôlego. Se mantiver esse espírito e essa postura, eu acredito que não caia, porque tem muito time pior do que a gente no campeonato. Sim. Agora, para mim, o mais importante, por incrível que pareça, da fala do Adilson, ela é a pessoa que mais precisa ouvir isso aí, é o próprio Adilson. Então, que sirva de lição para ele mesmo. Talvez o jogo de ontem tenha servido para ele, Adilson, passar a ter mais confiança no próprio grupo de jogadores que ele tem, na equipe que ele tem nas mãos. Porque nas últimas partidas, nessas 5 partidas em que tivemos desempenho tão ruim, me pareceu que o cara que estava acreditando menos na equipe era de fato o Adilson. E sempre jogando para não perder, sempre com aquele caminhão de volantes, e durante as partidas colocando mais volantes, sempre retraindo a equipe. Então ontem talvez tenha sido o teste que ele mesmo, Adilson, propôs para a equipe de encarar um Atlético dentro da Independência, e ele viu que é possível. Tomara que ele, Adilson, tome como lição a frase dele mesmo, de que tem convicção de que não vamos cair. Ou seja, vamos enfrentar quem vem pela frente, e aí sim, dentro de campo, vamos decidir nossa sorte. Falando de enfrentar quem vem pela frente, pode falar, Thales. Não, é o Marcão. Não, eu tô, é o Marcão. É só para citar aquela estatística, aquela matemática que eu até coloquei no grupão hoje do risco de rebaixamento. Eu acho que a fonte, eu acho que é chance de gol, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro direito, mas eu olhei no site do UOL e tinha esse dado matemático. Vou começar pelo Bahia. O Bahia tem 34 pontos hoje, eles colocam com risco de rebaixamento de 5,9%. Vasco, com mesmo 34 pontos, 20%. Botafogo também com 34 pontos, 21%. O América, que tem 15º com 33, um ponto atrás dessa turma, já com 33% de chance de cair. Vitória, 32 pontos com 45%. Chapecoense, 56%. O Ceará, pelo fato de ter dois jogos a menos, contando de hoje, 15%. Então, assim, a chance do Ceará cair, segundo essa fonte, é até bem menor que do que o América. Sport, o Ceará 95. Também, além o Ceará, além dos dois jogos a menos, acho que, eu não sei como foi o método usado aí por essa pesquisa, mas pode ser que eles levarem em consideração também o fato de que o Ceará está conquistando boa parte dos seus pontos agora, nessas últimas rodadas, então está bem, está numa crescente. Sim, o desempenho, né, que eu citei anteriormente, o desempenho do Ceará hoje é melhor que o do América. O bem melhor. O Sport 95% de chance e o Paraná, colocar aqui quase 100%. Para mim já é 100%. Paraná já era. É caixa. Paraná já era e talvez seja bom que ele já caísse. Não sei nem se tem como. Mas se o Paraná já caísse matematicamente antes de nos enfrentar, seria o melhor dos mundos. Porque aí é mais obrigação ainda da gente vencer o Paraná aqui já rebaixado. Uhum. Você falou aí dos nossos adversários, do G4... E aí eu queria ouvir de vocês, na minha visão, nós passamos agora, nessas últimas 5, 6 partidas, a sequência mais difícil, de fato, em termos de tabela para a gente, ela passou. Passou porque essa sequência, quando eu olhava lá 10 rodadas atrás, essa sequência mais difícil ela iria até o Grêmio. Só que com o andar da carruagem e o Grêmio bem na Libertadores, o Grêmio que vai vir jogar aqui contra a gente... muito provavelmente vai ser o reserva, talvez até com umas peças ali do time C do Grêmio, porque nenhum reserva com chance de ser usado lá na partida da Libertadores é capaz do Renato não colocar. Então eu tirei dois titulares... Dois jogadores considerados reserva, porque aquele Marinho, que jogou no Ceará, sim, aquele maluco, e o André, sim, Bebezão. Esses vão jogar contra a gente aqui? Vão jogar. Provavelmente, né? Mas aí eu tirei essa partida do Grêmio aí desse grupo das partidas casca grossa. Ainda continua a partida difícil, porque o time reserva do Grêmio é um time muito qualificado. E o Renato sabe armar muito bem a equipe. Mas eu tirei desse grupo das partidas mais difíceis. Para mim, o Grêmio abre essa nossa nova sequência que eu tô chamando de uma sequência um pouco mais tranquila. E para mim, é nessa próxima sequência, quem tiver com os próximos jogos aí me ajude, Marcão, mas eu acho que os próximos 4 ou 5 jogos, a América pega Grêmio, pega Paraná, pega Chapecoense fora, tem uma outra partida também ganhável dentro de casa, então nas próximas 4 ou 5 partidas aí, é onde vamos decidir nossa sorte. Se a gente não conseguir os pontos suficientes para fugir do rebaixamento nas próximas 4 ou 5, ou pelo menos chegar muito perto disso, aí a situação fica complicada para a gente. E a gente já começa na próxima rodada contra o Grêmio. Eu queria saber de vocês, Thales, primeiro, enquanto o Marcão vai olhando aí os próximos jogos. Já achou? Lê para a gente aí os próximos 4 ou 5. Então, América e Grêmio. O Indepa, Chapecoense e América, que é numa segunda-feira. Jogo de 6 pontos pra gente. 6 pontos. Isso vai cair no dia 29, numa segunda-feira. América e Cruzeiro, o mando de campo é nosso. Sim. América e Paraná, mando de campo é nosso. Dentro de casa. E vou colocar mais um aqui, que fora de casa, que é Inter e América, né? Aí o Inter vai vir mordido, porque o Inter só tomou chocolate nosso aí nos últimos tempos, sim, né? E brigando pelo título, né? Eu vou parar nessa antes Paraná, do Inter, né? Vou parar em América e Paraná. Nessas 4 partidas, para mim, tem condições de pontuar em todas elas, acredito. Contra o Paraná, a gente tem que vencer. Contra o Grêmio, virou partida em que a gente tem que vencer. contra a Chapecoense lá, um empatezinho eu fico satisfeito, mas a gente tem condição de arrancar a ponta da Chape lá. E contra o Cruzeiro aqui, o Cruzeiro que já vai ter passado a final da Copa do Brasil, mas o Cruzeiro se concentrou tanto em Libertadores e Copa do Brasil que eu acho que ele não consegue mais retomar o olhar para o Campeonato Brasileiro da forma como tem que ser. Então vamos ter um Cruzeiro contra o América titular, mas não muito motivado. Até porque nem se o Cruzeiro quiser, a partir de agora, colocar todas as suas forças de fato no Brasileiro, ele não consegue grandes coisas. Já não consegue mais a vaga pela Libertadores pelo Brasileiro, muito difícil. Também não vai lutar contra rebaixamento. Então, a situação do Cruzeiro já está mais ou menos estabilizada. Então, para mim, temos também chance de conquistar ponto contra o Cruzeiro. Eu queria a opinião de vocês, começo por você, Thales, sobre essa nova sequência que, para mim, é decisiva para as nossas pretensões na Série A. Então, esses quatro jogos, na teoria, são os que vão definir a nossa permanência. E, como todo bom americano, eu tenho medo desse tipo de jogo, esses tipos de jogos, onde a gente vai, como vamos dizer assim, com uma pressão que tem que fazer o resultado. Voltando ao jogo de ontem a gente precisava ganhar, mas a pressão pelo resultado não era tão grande, porque, querendo ou não, a gente já sabia que o time, esse ano contra o Atlético, não estava indo bem. Então eu, sinceramente, preciso que o América ganhe, quero que o América ganhe, mas como um bom americano, sofredor de anos, fico sempre com o pé atrás. Você não pode perder para um Paraná. Isso é inadmissível. Não tem condições. Dentro de casa você não pode perder. Fora de casa já não é normal. Dentro de casa você não pode perder para o Paraná. É um jogo assim, aquele jogo que, igual o Marcão já falou aí, a gente já, em 5 ou 6 jogos, a gente fez um gol. Contra o Paraná a gente tem que fazer 6 gols. É jogo para arrebentar. Contra o Grêmio, é um time que vai vir sem muita ambição e são jogadores que não estão treinando junto, então a nossa obrigação de ganhar também é grande. O Chapecoense trocou de técnico, talvez ela vá estar um pouco mais motivada, mas está uma bagunça, então é um jogo que é para a gente buscar alguma coisa lá, não pode ser considerado, a gente tem que buscar alguma coisa, ou empate ou a vitória, e um pouquinho mais, tem o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, até escrevi isso no grupo hoje, eu acho que é importante o Cruzeiro ganhar isso. Vai contra meus princípios éticos, mas vai pelo meu coração. O Cruzeiro ganhando essa Copa do Brasil, que eu tô cagando para ela, ele vai chegar contra a gente sem motivação nenhuma e querendo só férias. Isso, muito pior que eles, eles vão ter que mostrar alguma coisa, eles vão ter que... Não vai ser um jogo que eles vão poder perder sem ter alguma pressão. São cheios de vaidade mesmo, então vai ser aquele negócio. E o Inter, é o Inter, né? É mais ou menos isso aí que eu espero desses próximos 5 jogos. Ô, Thales, seu microfone deu umas cortadas aí, mas deu pra gente entender seu raciocínio. Só finalizando, eu espero que no final desses 5 jogos a gente tenha chegado aos sonhados 45 pontos e eu já me inscreva no AA. Será bem-vindo pro clube. Marcão, diz aí qual que é a sua expectativa para esses próximos 4 jogos aí. Não, até nós fizemos aquela projeção dos últimos 4, 5 jogos, não sei se você lembra disso, e eu cravei que o América ia ganhar do Grêmio, mesmo naquela maré que a gente tava. O Henrique até precisa, pô, tá confiante, falou, contra o Grêmio a gente vai ganhar, porque eu já previ essa questão do Grêmio nas finais da Libertadores. Mas nesses 4 próximos jogos, dos 12 pontos que a gente vai jogar, eu acredito que 9 pontos a gente consegue, 3 vitórias. Chapecoense, Paraná e Grêmio. E Cruzeiro é meio loteria, assim, é clássico, né, cara? Então, assim, o histórico do América contra o Cruzeiro não tem sido muito positivo. Aquele uruguaio tem uma mania de toda vez fazer gol contra o América, impressionante. Então a gente tem que quebrar o cara antes, e para não correr risco de levar gol dele. Mas se a gente consegue 9 pontos, a gente chega a 42 pontos. Então, assim, a chance da gente ficar é muito grande. Então eu tô confiante. Se a postura for a mesma do jogo de ontem, eu tô bem confiante. Isso aí. Vou ler o que tivemos hoje. O Bernardo Moreira manda aqui que o Luan tem que ser o nosso 9. Que ele cai pelos lados, protege bem a bola e abre espaço para o meio-campo entrar na área, sem contar que ajuda na marcação alta. Guardadas as devidas proporções, o Luan parece um pouco Diego Souza. Ô, Thales, tá arriscada aí a sua posição como fã. Então, até completando esse negócio do Bernardo, até queria perguntar para vocês. Vocês estão me escutando? Tô ouvindo. Sim. Será que se o Tite tivesse levado o Luan, a gente tinha levado essa Copa, não tinha? Vou ter que escrever no AA mesmo. Isso aí é droga, Marcão. Isso aí já não é nem álcool mais, não. Só. É complicado. Eu te indico umas clínicas aqui depois do programa. Tal, tal. E aí, para completar, Marcão, ele, Thales Maciel, comenta aqui que é o seguinte: boa noite, o programa hoje está sensacional. A participação do Thales abrilhanta muito. Fora que agora ele é famoso. Diz que ele apareceu na tela, foi da Globo ou do Premier, Thales? Ou do Sport TV? Ontem foi no Premier, mas eu já tenho convite da Fox, Esporte Interativo, ESPN. Ah, então é uma honra pra gente receber aqui. E quando você for famoso, fala lá do Decadentes, lá na Fox, na ESPN, onde você puder. Não, porque eu sou ingrato. Olha só, ainda cospe no prato comigo. Tem torcedor que o Felipe Amorim. Felipe Amorim manda aqui, pergunta o que que pega com o Rafael Moura. Com ele em campo, a gente venceu boa parte dos jogos, não? Essa parte do Rafael Moura também a gente fica sem entender. Eu não sei se a birra do Adilson com ele, há uma clara birra, isso é fato. Eu não sei se a birra com ele vem do desempenho dele nos jogos, do desempenho dele dentro de campo. E se isso acontece, tem algum fundamento? Porque apesar do América ter vencido boa parte dos jogos com ele, Felipe, o Rafael Moura nunca foi o jogador que se esperava no América, nunca conseguiu render o suficiente. Mas também pode acontecer de ter alguma coisa disciplinar, não bater o santo da Adilson com dele, alguma coisa tem. Eu já falei aqui e repito, para mim o América na Série A, mesmo com o Rafael Moura não conseguindo atingir as expectativas que eu tinha para ele, esperava um ano muito melhor para ele no América, mas mesmo assim o América para mim é Rafael Moura mais 11, mais 10. Mas o Adilson não entende assim. Vocês, que vocês acham do Rafael Moura? Vocês escalariam ele? Acham que o Adilson está certo em barrá-lo? Comece por você, Thales. Então, desde que o Adilson chegou, eu não vi ele dando uma sequência para o Rafael Moura. Eu não entendi, então não deu para o Rafael Moura mostrar se realmente ele é o centroavante que o Adilson quer ou não. E para a sorte do Rafael Moura e para o nosso azar, o América conseguiu trazer um cara que, assim, é reserva na minha pelada, o tal do Pacheco. A bola bate nele. Então, assim, ontem era jogo para ele entrar no segundo tempo. Se já que não quer entrar com ele titular, tem que dar uma chance pro cara, tem que tentar. E principalmente ontem, que não estava um jogo aberto, que o América estava mais em cima, ficou muito claro que faltou o arremate final. Faltou o cara que sabe chutar, o cara que sabe cabecear, o cara que sabe trombar na bola e a bola entrar. Que é a função de um centroavante, que por pior que o Rafael Moura seja, ele faz isso, né? Ele é artilheiro, não tem coré-coré. Se bobear os números dele no América esse ano, não são dos piores, não. Eu não analiso esse negócio de número, não. Mas eu não vi o Rafael Moura assim tão ruim para ser tão preterido, né? Por exemplo, ontem, você deixar ele no banco e entrar com o Mylon. Não sei. Não, né? Cabeça de treinador é igual cabeça de mulher, a gente não entende nunca. Quem faz barco, minha mulher não escutar. Mas o sua opinião, Marcão, sobre o Rafael Moura, o que você acha? Tá faltando colocá-lo como titular mesmo? Não, se você parar para pensar o histórico da carreira do Rafael Moura nos últimos clubes, ele não foi titular em nenhum deles. No Atlético ele era reserva, se não me engano no Figueirense também ele jogou um tempo como titular, depois foi pro banco. Inter começou como titular, depois foi para o banco, Fluminense, enfim, ele já jogou em tanto clube que eu não vou lembrar de cabeça. Mas independente disso, ele sempre guardava o golzinho dele. Não é aquele artilheiro das multidões e tal, mas ele sempre guardava o dele. Então, assim, eu gosto de um time que tem um centroavante dentro da área. O que a gente cobra do Rafael Moura muitas vezes é uma característica que ele não tem, que ele saia da área às vezes e ele é lento, ele é pesado. Então você querer cobrar do Rafael Moura um futebol mais participativo e rápido, isso ele não vai entregar o resultado. O negócio dele é ele parar da área, a turma cruzando, e algumas das vezes ele consegue fazer tabelinha, como foi o jogo contra o Sport, que o Rui saiu, porque ele machucou, foi justamente naquele jogo que o Rui machucou. Se não me engano, acho que o Rafael Moura que entrou no lugar dele. Ou foi o Luan, um dos dois, eu não lembro. O He-Man jogou bem. Então, em alguns momentos, o He-Man consegue tabelar. Agora, velocidade, tirar ele dentro da área, isso é mais complicado. Então, assim, um tempo a gente precisa contar com o cara para fazer gol. É o que eu te falei. O América chuta pouco. Um dos poucos que a gente tem é o Rui. O Rui tem chutado mal, tem jogado mal. O Christian é o outro que chuta bem. Ele nem está sendo escalado como titular. Se a gente não tem um centroavante dentro da área, nós vamos fazer gol como? É o Juninho? Elemento surpresa, sendo que eu achei que o Juninho até arrebentou, mas é esperado o Juninho esse papel de fazer gol? Então precisa de um cara que é finalizador. Carlinhos, o Giovani que tá voltando, Magrão, cara, difícil. O Rafael Moura, eu já até falei aqui no programa em outras ocasiões, eu acho que boa parte das aspas que o Adilson tem com ele passa pela entrega defensiva, por mais estranho que isso possa parecer. Eu, o Alisson, não exijo nada defensivamente de um centroavante, mas o Adilson talvez exija. E para o Adilson, isso que você falou aí de voltar, de ter velocidade, de variar para as pontas também, talvez o Adilson queira isso. O Thales falou aí, será que o Rafael Moura é o centroavante que o Adilson quer? Eu modifico a pergunta, será que o Adilson quer centroavante? Talvez não, talvez a birra dele não seja nem com o Rafael Moura, seja com o centroavante em si. E o Rafael ainda tem um perfil que é, o Thales falou aí sobre o Pacheco, de fato o Pacheco não entregou nada no América até agora, mas é inegável, pelo menos para mim, que nas partidas em que joga, o Pacheco volta mais para marcar, estabanado do jeito que ele é, mas dá um carrinho, tenta alguma coisa, talvez pro Adilson isso faça sentido. Então, o Rafael Moura talvez esteja pagando por não fazer parte dessa linha moderna de centroavantes que tem que marcar também. Ele é um centroavante à moda antiga, que fica na área e faz gol se a bola aparecer. Isso talvez não agrade o Adilson. Adriano Lacorte manda aqui seu boa noite. E fala que agora com esses novos, pergunta se agora com esses novos resultados, como estão as previsões, se 43 pontos seriam suficientes para escapar da degola. Eu acho que pode ser suficiente, né? Mas a galera ainda está trabalhando com 45, mas outro dia eu vi o matemático lá da Itatiaia falando que 43 vai ter sim muita chance de escapar, ele só não quis cravar. Ele falou, eu como matemático não quero cravar isso, mas 43 é bem provável que fique. Alguém ouviu alguma coisa nesse sentido? Eu ouvi dele também. Domingo Sávio, Baião, né? Isso. Parece que 43 vai ser suficiente. Se bem que os times lá de baixo, nessas últimas rodadas aí, deram uma crescida, né? Então, talvez esse número aí modifique, mas vamos ver. O José Alves Aguiar manda seu boa noite e informa que as coelhinhas do América venceram por 6-0. Venceram Nacional, acredito eu, que ele falou no Nacional, mas acho que é o Nacional pelo Campeonato Mineiro, né? Foi o Nacional mesmo. Isso, e ele manda aqui que se for para jogar todos os jogos igual jogou ontem, e sem Magrão e Rui, vamos chegar aos 45. Eu acho que jogando como jogou ontem, até com Magrão e Rui, tendo o desempenho que tiveram ontem, dá, porque nem todo jogo vai ser complicado como foi o de ontem, nem todo jogo a gente vai perder o tanto de chance que perdemos ontem. Então, se a gente tiver o desempenho e o volume de jogo que tivemos ontem, a gente soma esses pontinhos que estão faltando aí. O que não pode é voltar aquele futebol das rodadas passadas. Bernardo Moreira manda que o Renato Gaúcho falou hoje que vai poupar os titulares. Com certeza, o Renato já é um cara que gosta de fazer isso. Quando não tem muita justificativa, ele já gosta de poupar o time no brasileiro. Agora que eles perderam para o Palmeiras na rodada anterior e já ficaram um pouco mais distantes do título e tem um jogo da Libertadores já na próxima semana, com certeza ele vai poupar. O Lucas França manda que talvez seja o melhor momento do Juninho. no América. Concordam com isso, Marcão? Cara, eu achei o Juninho... já vou até adiantar meu bala. O Juninho ontem foi fantástico, cara. Assim, defendeu, driblou. Até bola debaixo da perna do jogador do Atlético ele deu. Mordeu, chegou no ataque, numa raça, numa velocidade. Ontem, para mim, o Juninho foi... Cara, se ele fizesse o gol, era nota 10. Mas, para mim, foi o melhor jogador da América. Realmente, há muito tempo... Tem alguns jogadores do América que a gente critica com frequência. Tem os lixos, né? Que o Aderlan e o Magrão. Que a gente esperar que esses dois jogadores joguem bem é exigir demais dele. O Aderlan ontem, para mim, foi muito bem na partida. E o Juninho é um cara que, se vocês colocar ele como lateral direito, ele perde muito o futebol dele. Não lembro qual jogo que ele jogou improvisado. Acho que foi contra o Atlético Paranaense que a gente tomou o sacode. O futebol dele cai muito. E ontem eu senti uma disposição dele acima do normal. Então, assim, eu também achei uma grande partida do Juninho. Grande partida mesmo. Nesse lance do que o Juninho deu a caneta no jogador do Atlético, eu fiquei com medo dele se machucar. Ô, Thales. Oi. Pra você, risco. É o melhor momento do Juninho no América desde que chegou? Então, eu tenho uma memória de formiga num corpo de elefante, sabe? No ano, sim. Porque se você me perguntar do ano passado, eu não lembro muito bem, não. Mas desse ano, sim. Desse ano, até o meio do ano, eu criticava muito o Juninho. E de uns tempos para cá, eu vejo ele, não fundamental, mas uma peça importante. Ele tá mais participativo, eu acho. Ele não tá jogando com um volante só, não. Vou fazer um comentário perigoso, mas ele está jogando futebol moderno. Jogando futebol moderno. Ele está em todas as partes do campo, o Juninho está presente. Só não joga no gol. Mas no resto ele faz de tudo, cara. E bem. E não cansando, né? Que é o principal. Exato. Esse pulmão, essa entrega física ali, faz muito sentido, principalmente quando a gente escala ali Leandro Donizete e Davi, que já não conseguem entregar essa parte física. O Juninho tem que correr para os dois. O Alex. Mas o Juninho também, desculpa, o Juninho também não é nenhum menino, não. O Juninho tem mais de 30, não? O Juninho, se não tem 30, tá chegando, viu? Vou olhar aqui agora. Tá por ali. O Alex Tosh manda boa noite aqui e fala que acabou de chegar e gostou das previsões. Que precisamos de no mínimo 7 pontos nos próximos 4 jogos. Marcão tá falando em 9. 7 eu já ficaria satisfeito. E que ele aposta em 10 pontos. E me incluo no AA com Thales. Manda um abraço. Esse AA vai ficar lotado, bicho. Decadente. Juninho, 30 anos. Na verdade, ele completa 30 anos que tá escrito. 23 de outubro de 87. Então ele vai fazer 31. Não é nenhum menino. 23 de outubro já pode quase se dizer que tem 31, né? 31. Então. Mas ele corre muito, bicho. A parte física dele é impressionante. Ele corre mesmo tanto que corre o Zé Ricardo, por exemplo, que é bem mais jovem. E o José Alves Aguiar manda aqui que 1,43 ele disse fica na Série A. Não entendi nada. Ele tá falando que com 43 pontos a gente fica, não? Ah, sim. Porque tem um 1 na frente, não entendi. Mas com 43 ele disse que fica na A. Ele quem? Mas... Sim, a gente já também ouviu algo parecido com isso, que com 43 é possível que dá. 44 é quase certeza e 45 é certo. 45 fica na Série A. Deixa eu falar um negócio aqui sobre... Pode falar. Não, é um adendo muito rápido. Apesar de algumas pessoas do grupo falar que a gente não tem concorrente no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a partir do momento que você entra no campeonato ou para ganhar, para ser campeão, você não vai ser campeão sozinho. Você tem que acabar com seus concorrentes. Então, assim, próxima rodada, Botafogo joga contra o Bahia, o Sport pega o Vasco, o Vitória pega o Corinthians e o Palmeiras pega o Ceará, além do Cruzeiro contra a Chapecoense. Só para a gente ter ciência de nossos adversários diretos. E acabou de sair um gol do Ceará aqui, que é péssimo para a gente. 1-0 Ceará contra o Botafogo. O Bernardo Moreira manda aqui que é o Baião falou que um time fica na A com 43. Então provavelmente. Não, mas foi anulado o gol do Ceará, viu? Que bom. Estamos ao 0x0. Voltamos ao 0-0. Estava impedido. Então, provavelmente, a linha de corte aí vai ser em 43 pontos. Eu quero falar aqui sobre a nossa camisa. Vou adiantar aqui um assunto. Nem conversei com os meninos se poderia falar, mas vou falar assim mesmo. Nós, do Decadentes, vamos lançar uma camisa nossa. Então, já estamos olhando isso aí, olhando o layout, olhando o orçamento, tentando fazer com que fique uma camisa legal e num preço também legal para vocês. Então, fiquem atentos aí, quem está nos ouvindo, a galera lá do nosso grupo. Em breve vamos ter novas informações sobre isso, mas vai rolar, vai sair. Nossa camisa vai sair, vai ficar legal. A gente quer aproveitar esse ano ainda. Então, quem puder, já começa aí a juntar um trocadinho. Vamos tentar fazer ela bem baratinha, mas quem puder já vai juntando um trocadinho aí para comprar nossa camisa. Vai ficar bacana. Vamos para a votação de Bale Colatina? Bora. Bora. Ô Thales, de você eu espero que compre pelo menos umas 3, 4 camisas, viu? Porque é por poder aquisitivo. Você que tá bem aí no, na questão da grana, pode comprar umas 3, 4. Assim, não... tô não, bicho, eu tenho minha pequena, você vai passar por isso ainda, é foda. Mas um também. De adoração, né? Mas só abrindo... Eu acho que é válido abrir um parênteses, assim, eu sei que o Corneta vai me matar, mas foda-se pro Corneta. Sábado eu fui lá no, na loja do América buscar o ingresso. E assim, eu moro aqui no Castelo, é longe pra cacete aquele boulevard. Mas, ok, fui lá buscar o ingresso e tal. E, cara, tô me surpreendendo com a loja do América. Ela tá tendo um souvenirs, uns negócios que antigamente não tinha. Que é pra pessoas comuns presentearem americanos. Que é o que eu sempre escutei de reclamação de amigo. Fala assim, bicho, não tem nada pra comprar pra você. Eu comprei uma almofada lá do caramba, cara. Óbvio que não é barata, mas assim, muito legal. E tem uma porrada de presentinhos legais lá. Só um parênteses que eu acho legal divulgar isso aí. Mas aí a partir de agora você para de comprar almofada lá e guarda dinheiro pra você comprar a camisa do Decadentes, tá? Mas em que momento eu falei que eu não vou comprar a camisa do Decadentes? Agora eu senti firmeza. Não, mas aí você compra duas, compra três. Se você pegar o histórico do grupo lá, eu fui um dos primeiros a falar que tô dentro. Se você quiser comprar almofada, a gente vai fazer uma almofada do Decadentes pra você. Por isso que o dia que tiver a reunião do sócio corneteiro, a sua demissão vai ser a primeira pauta. Mas continuemos. Aqui, vamos pra votação de Bale Colatina, então, que já temos quase uma hora e meia de programa. Pra quem achou que não ia render, né, Marcão? Toda vez é isso. A gente pensa assim, pô, vai dar 20 minutos de programa. Aí quando vê, tem uma hora e meia. É mesmo. Eu fiz uma votação rapidinha ali no grupo sobre Bale Colatina. E aí fiz uma compilação rápida aqui também. O vencedor do voto de bala da galera foi o Zé Ricardo. Zé Ricardo foi o selecionado pela galera, citados também Luan e Juninho, bem citados, e o Carlinhos teve um voto ali também. Então, o Zé Ricardo escolhido da galera, com Luan e Juninho bem votados. Quero seu voto, o voto do Thales vai ser meio óbvio, então eu vou primeiro no voto do Marcão, seu voto para bala, Marcão. Não, eu até citei anteriormente, apesar da partida, eu achei que o Luan jogou realmente muito bem, principalmente no primeiro tempo. O time do América todo jogou bem, assim, tem duas figuras que não jogaram nada e o restante jogou bem. Mas quem se destacou mais no jogo, na minha opinião, foi o Juninho. Para mim, o Juninho merece o meu voto. Então, seu voto para Juninho, temos um voto para Juninho, temos um voto para Zé Ricardo... E aí eu vou levantar pro Thales cortar, porque meu voto vai pro Luan também, provavelmente é o seu. Achei que ele jogou bem demais, achei que esse espírito dele de brigador, ele soube fazer isso sem extrapolar, porque é uma crítica que eu tenho, porque às vezes ele faz aquilo que ele fez lá, contra o Botafogo, xingando o Rui no banco de reservas e sendo expulso por isso. Então, cai num extremo aí que nunca é positivo, nunca é bom. Mas ele soube cutucar o Leonardo Silva o jogo inteiro, ele soube provocar, ele soube defender os atletas do América em alguns focos ali de confusão. Mas fez isso sem tomar cartão. Não sei se amarelo ele tomou, mas vermelho ele não tomou. Então, tomou, nem amarelo, né? Então, não. Ele soube fazer esse jogo sujo ontem muito bem. E justamente num clássico, que era a chance dele perder mais a cabeça. Mas não, ele soube fazer isso muito bem. Foi importante. Dentro de campo, pode falar. Dentro de campo, achei que ele foi muito bem também. Fez o papel de referência como centroavante. Caiu pelas pontas quando precisou. Driblou, teve velocidade. Então, fiquei muito satisfeito com a partida do Luan. Meu voto vai para ele. Thales, seu voto para bala. Oi? Alô, tô me escutando? Sim, tô me escutando. Pode falar. Sim. Meu voto para bala é Luan, né, o Messi. Tá muito previsível hoje, Thales. Esse voto me surpreendeu. Acho que a ligação do Thales aí tá meio ruim, mas com dois votos, Luan eleito para bala do jogo de ontem. Vamos para a votação, talvez até mais fácil, né? São dois candidatos, basicamente, para Colatina. A galera votou só nos dois, realmente, e o Magrão foi escolhido dos nossos ouvintes. Então, o Magrão tem o voto da galera para Colatina. Marcão, vou primeiro com você, seu Colatina do jogo de ontem. Ah, cara, eu não espero nada do Magrão, não, entendeu? O Magrão, para mim, é ó concurso. Nem merece meu voto, não. Eu vou votar num cara que eu esperava mais dele no jogo. Porque o Magrão não espero nada. Eu espero que ele vai jogar mal. Agora, a figura que eu queria que jogasse mais, fosse mais participativa, era o Rui. Ainda perdeu um gol cara a cara com o Vitor. Então, assim, o Rui tem me decepcionado a cada jogo. Essa questão física dele, ele demora para recuperar toda vez que ele machuca. A gente tem que pensar pro ano que vem essa questão do custo-benefício de manter alguns atletas como o Rui, Norberto, que eu sou fã do Norberto. Mas será que vale a pena, assim, o cara joga 3 bem, machuca, fica 6 parado, demora a entrar no ritmo. Então, assim, isso é um ponto que a gente tem que refletir pro ano que vem. Mas, resumindo, o Rui, para mim, decepcionante. Decepcionante. Sim, um voto para Magrão, um voto para Rui. Meu voto vai pro Magrão também. Apesar, eu entendo que o Marcão colocou, e de fato o Rui, principalmente na ação de jogadas ontem, foi muito mal, teve a chance de nos garantir a vitória, mas estava muito displicente. Aquilo que ele tem de boa característica, que é o chute forte colocado, ele não conseguiu fazer ontem. Mas para mim, pela dinâmica do jogo, o Magrão não acrescentou nada. Ainda deu uma recuada em que quase entrega a paçoca, foi nulo ali naquele lado esquerdo, facilmente envolvido. Então meu voto vai para o Magrão. Thales, seu voto de Colatina do jogo de ontem. Magrão. Magrão, então, com 3 votos de Rui, Magrão Colatina do jogo de ontem. Acho que é isso, né, senhores? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. O José Alves Aguiar fala que ele quer a camisa. Como faz para ter? Ô, José Alves, a gente ainda tá olhando, só tô dando aqui um spoiler, mas a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar aqui no programa, quando tiver já preço, condições e tal, a gente vai falar sobre isso. Provavelmente a gente vai fazer uma pré-venda, então as pessoas que a gente vai passar o layout da camisa, quem se interessar já vai comprar com a gente, a partir daí a gente vai fazer o pedido e as entregas vamos fazer lá no Independência. Para quem mora fora de Belo Horizonte, para quem não tem como ir aos jogos, a gente pode se entregar pelos Correios, mas aí vamos cobrar a taxa dessa entrega aí. Então não sei qual que é a sua situação, mas se você vai ao Independência, a gente entrega lá, beleza? Dependendo da cidade, eu levo. Se for aqui no sul de Minas, aqui eu posso entregar. Se for lá em Formiga, eu entrego em Formiga, Divinópolis, isso tudo. A gente dá um jeito. Isso aí, o Marcão, nas horas vagas, ele é nosso correio. Então, é o caixeiro viajante. Nas horas vagas, ele vai fazer umas entregas pra gente aí. Mas é isso, gente. Temos um programa, nosso próximo jogo no sábado, certo? 4 horas da tarde contra o Grêmio. Grêmio que vem com o time reserva. É 4 horas? Mudou o horário. É 4 horas. Era 7, mas mudou. Não, então tá tudo errado. No aplicativo da América tá 9 horas da noite, tá tudo errado, então. Não, acho que era 7 horas. Pode ser que era 9, não tenho certeza. Mas mudou para 4, acho que pro Grêmio sair daqui e já pegar o voo lá pro compromisso dele pela Libertadores. O Grêmio é contra o River ou contra o Boca? River. O Grêmio acho que é Boca, né? É River, né? É River. Então o Grêmio já parte para lá. 4 horas da tarde, no sábado, é uma excelente ocasião pro americano em Independência. E não só ocasião, eu acho que já é um jogo que a gente pode chamar de obrigação. O América tá aí nessa disputa para se manter. É importante o América se manter para a Série A, para a história recente, para médio e longo prazo. É importantíssimo. Ano que vem as cotas de Série A aumentam, as cotas de televisão. Então é importante que a gente esteja nesse bolo aí. Então esse jogo é chave para a gente. A torcida americana tem que ir, prestigiar, torcer e acreditar que a gente tem condição, sim, de conseguir esses 3 pontos contra o time do Grêmio, time reserva do Grêmio. É a nossa chance. Dê seu boa noite, sua consideração final aí, Marcão. Não, eu queria conversar com o Thales aí, que pegar o seu autógrafo no próximo jogo contra o Grêmio. Pegar seu autógrafo, seja bem-vindo ao AAA. Vou te apresentar, a turma da pesada. Demorou. Acredita, América! Gosto muito. Thales, seu boa noite, suas considerações finais. Falei brincando no início do programa que a gente estava cumprindo tabela com você. O quanto a gente gostaria da sua presença aqui, todos os programas, de verdade. Você é um cara que conhece muito de América, fala muito bem sobre a América. Então, foi um prazer tê-lo aqui. Dê sua boa noite. Primeiro que assim, toda brincadeira tem seu fundo de verdade, né? Ponto 1. tirando a brincadeira, é sempre um prazer participar, não dá para participar sempre, a logística impede, mas sempre que dá eu gosto, é um prazer bater um papo com vocês sobre o América, é minha paixão, e é isso, que sábado a gente seja muito feliz. É isso aí, sábado tem jogo, domingo tem o Decadente sobre o jogo contra o Grêmio, e com fé aí nessa caminhada, porque o América vai sim permanecer para a Série A do ano que vem. E até a próxima. Valeu.